2795-10500, please fly to Tel Aviv 367, after to Tel Aviv 366. Roger, present position, direct to Tel Aviv 367, after that 366, also 2795. And 2795. Salvador, boa noite. O número 73, próxima porta da Dona Zé. O 973 autorizado, linha decolar, pista no 0, veto 1, no 0 graus e no 2 não. A linha decola no 0, vou no 973. Nossa 3, decolando 23, controle 20 da semana. 208, boa noite. Nossa 3, boa noite, eu vou. 1973, decolou, passa 1600. 973, tem contato radar sobre a via de saída da El para o nível 360. Da El 360, vou no 973. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Avisa 366, and runway sight, Azul 279. Azul 2795, tower frequency 118.95. 118.95, Salon. Madal Tower, good evening, Azul 2795. Azul 2795, continua próximo. Azul 2795, continua para o outro report, running clear. Sete, confirma iniciando a colagem. Tem livre decolagem, então 397, 100 graus no norte. Confirma algum problema de decolagem ou estava só aguardando a confirmação? Lander name on 0, wind 100 degrees, 10 left. Clear to land to 795. 097 da classe 28, controle 20 decimal 8. 2083, 197. Gol 2194, seu controle de Salvador, assinando identificação. Você separa 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-2, na prova de serra, dito 367, para o procedimento RNAS, pistão 1-0. 4 mil na prova de serra, dito 367, para RNAS, gol 2194. Controle 3197, cruza 1500. Dá 3197, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, 3197. 973, chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.11. 2835251. Direita, solo 2, décima 1. Okay, they're running ground 121.1. Thank you, sir. Good night. 3197, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 125, decimal 1, bom voo. Afirmo, 128, decimal 35. Salvador, Manoel de Chiné, 9405, com 3 na Valéria, colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. 1-0, ainda decola, Chiné, 9-0-9-4-0. Para 2500 pés, livre RNAV, costuma zero, reposta estabilizada, ajuste permanece 1012. 2500 pés, autorizado RNAV, posteremos estabilizado, igual 2194. Oi, boa noite, Xenia 63 no 0.0, bom dia. Xenia 63 no 0, 3 da Zalém, mantém o Xenia 0. Xenia 9405, decolado de 40, controle em Sabadão 20.8. 208, Miracão, boa noite. Xane 9405. Acione transponder 5177, direto Leda. Acionou 5177, vai voar Leda. Acione 9405. 310 autorizado, é colapso 310, 100 graus, 12. 310 graus, 12. Complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, 294, obrigado. Boa. Controle, boa noite, chame a 6310. Ou chame a 6310, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, direto Jambo. Direto Jambo, 350, 6310. Patango Vitor Hotel Delta, voe rotatória da presente. Vitor Hotel Delta está dentro da área proibida de Aratu. Graças, reporte abandonando sobrevoo. Oxané 9405, voe Motiva. Motiva agora, Oxané 9405. Xanem 6310, vou em Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6310, grátis. A 3858 autorizada ali em manter pistão na 0. Autorizada lá em manter pistão na 0, na 3858. 194 no solo 47, direita 121 décima 1. Direita 211, gol 294, pega. Plan 3858, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero graus, no zero nove. Autorizado, decolagem no zero, plan 3858. Salvador, outra 6313, na estrela, está cruzando 210, na informação que é 10. Xanana 313, show controle de Salvador, chama de identificação, desça para o nível, correção, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, direto Serra Vitor 367. 4013, direto Serra Vitor 367. Afirmativo. 0313. Ou Xanana 9405, chame de Centro Recife, em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 1-2-8-3-5-2-5-1, o Xané 9405, obrigado, boa noite. Boa. De Salvador, gol 10-9-6. Prossiga. Aproximando ponte 0, tá? 3858, decolada 49, controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 108, só 3858. Bola 096, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Ao alinhar, mantém. Voo 1096. O perfil da saída Borba vai passar 2000 metros. 3858, contato radar, suba ao nível 350, saída Borba. Em ascensão 350, na saída Borba, assim possível solicito a coordenação para voar na proa de Front Hill, tá? 3858. Gente, aguarde coordenação, tá? 3858. A escuta tá 3858. Ou Xané 6310, chame Centro Recife, em 1-26-85, alterno 25-45. 2685-2545, uma boa noite. Boa. Azul 2782, deixou o controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 180, inicialmente pro Admire. Uno, estamos tendo 170, pô. Gente, Azul 2782, confirma? Afirmo, tendo 170. Gente, 2782, mantenha nível 170 pro Admire. Reporte no ideal de descida. Confirmando ideal de descida, 2782. Azul 4298, deixa o controle de Salvador, desse mantém nível 180, ajuste 1013. Está presente voando Mari. Boa, Mari está presente, até o carro 180, Azul 4298. 4298, livre descida, até nível 050. Apesar de ser 0-5-0-0-4-2-9-8, sem liberação da 07, chegar? E a Mari está autorizada. 4-2-9-8. Controle 2782, quando possível solicita voar na proa do Serra Vitor 368. Está presente voo Serra Vitor 368, azul 2782. 2782 na proa do 368. Se precisar que a gente acelere para manter o sequenciamento, a gente tem condição. É o número 3 no sequenciamento, não será necessário, graças ao 2782. Graças. 13858, confirme a proideal para frente. Decolagem autorizada, piscina 0, vento no 00 graus, 119. Livre de decolagem, 209, da Gol. 21, tá 3858. Tô 21, ciente. 3858, curve à direita na proa 3, correção 035, seu limite são 20 milhas nesta proa. Após 20 milhas nesta proa, está se autorizado para frotir. Ok, na proa 035, limite é 20 minutos nessa proa, após autorizado frotir, está 3858, grave. O limite são 4 minutos nesta proa, 4 minutos. Perfeito, atende a proa, tem um limite de 4 minutos após o frotir, está 3858. Salvador, 2782. 2782, possível. Você pode informar que está com chuva em Salvador? A gente está recebendo o plot no radar aqui de chuva. Aguarde confirmação com a torre de Salvador. Obrigado. Eu falei para o Marcão, está 3258, acabou de decolar negativo chuva. Obrigado, Deus. Vou na polícia. Controle Salvador, boa noite ao Golpro 1096. 4, controle Salvador 120.8. 670, perfil Borba, Gol 2, 1076. Tá 3858, forma o tráfego, posição de 11 horas, 17 milhas, rumo oposto, cruzando 10.600 pés para 4.000 pés, um Airbus 320, já superado. Seu ativo, está presente, vou infrutir. 2782, para descida. Alô 2782, desça para o nível 060. 060, 2782. Azul 4298, condições de aprovar o Serra Vitor 368 da presente? Aqui, 14298, está voando o Serra Vitor 368. Companhia visando através do Serra Vitor, se autorizado, Sete, Vitor, Céu Del, chame torre, 1.8.95 para instruções de pouso em Serra Índia, ok? 1.8.95, agradece, Vitor, Céu Del. Última aeronave modular para Salvador. É o Papa Romeu, Vitor, Céu Del. Vitor, Céu Del, chame final, pista 1.7. Tá, 6 milhas fora, chama na final 1.7, Vitor, Céu Del. 0.05, seu limite são 6 minutos nessa proa. Para evitar tráfego na subida então, sob vetoração radar, proa 005, Gol 2.1.0.9.6. Vocês ainda presente para o Frotti? Estamos coordenando o Frotti já para o Gol 1.0.9.6. É de traço, 10.9.6. Do 2782, Salvador, opera visual, sem chuva. Graças. 45, que é autorizado, visto para tal delta. Gente. Tá. Gente. Meio autorizado, Frotti da presente. Frotti da presente, 1096 da Gol. RAM 3858, chame centro para o Recife, 126.85, alterna, 125.1. Recife, 125, alterna, 125.1, RAM 3858, boa noite, obrigado. Boa. Dá 3305, acione identificação, desça para o nível 070, ajuste 1013, direto e TAP da presente. Azul 2782, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 050, seu limite 2 minutos nessa proa. 050 limitado, 2 minutos. Tem condições de reduzir a velocidade, se possível evitar esse vetor? 7, reduza, 2009. 7, vai manter 209, estava com 240. 7, azul 42998, reduza, 2009, número 3 no sequenciamento. Edição 200, azul 4298. O 4298, vetor sequenciamento, curva à esquerda na proa 025, seu limite radial 280 do VR Salvador. Esquerda 205, 2 limitado pela 280 Salvador. Esquerda 025. Esquerda é 025, perdão. Final no 7, Victor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, pouso autorizado, pistão no 7, 100 graus, 109. Para pouso na percepção da passada, 17, reporta livre no papá, Vitor Hotel Delta. M3, 13, condições de voo, Serra Vista 366 da presente completar? Rápido. Gente, desça para 25010, ajuste no 0 no 3, livre a RNAV, pistão no 0, reporte estabilizado. Puxa na M3 no 3. 2500, M13, comemorar estabilizado. 63 no 3. Voo no 096, chame centro Recife, 126.85, alterno 25.45. 2685.2545, boa noite. Boa. Azul 4298, 9 milhas para o Serra, 9 milhas sudoeste do Serra Vista 368, reassuma navegação para o Serra Vista 368, desça para 4 mil pés. Serra Vista 368, 4 mil, 4290. Azul 2782, na proa do Serra Vista 368, em descida 4 mil pés. 4 mil na proa do 368, 2782. Hotel Delta no salão 2300, livre corte, boa noite. Gente, Oxané 6313, chame torre, no noite, decimal 95. 95, né? 6313, passou o Serra Vito 366, tá estabilizado na RNAV 1 no 0. 298, desce para 2500, pés, livre RNAV, reporte estabilizado, ajuste 1013. ICS 2500, atualizado em RNAV 00, 4298. Está passando 372, 6313. 6313, avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 0, 0 graus, 1 0 9. E pouso 1 0, 6313. Duas milhas, Sierra Vista 366, estabilizado, sinal Renavio 10, Azul 4298. Tente Azul 4298, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95, graças. 1895, 4298, graças. Diminui um pouquinho o brilho do papel, por gentileza. Controle 2782, após o 368, autoriza o procedimento. Afirmativo 2788, 2782, correção, desça para 250010, ajuste no 0 no 3, está livre o RNAV e reporte estabilizado. Livre RNAV 2500, formará estabilizada 2782. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4298, final RNAV 13, 2 milhas, Serra Vida 372. O 4298 continua em aproximação, aguardando pista livre, tráfego avistado. Gente, 4298. Linha 313 no solo 06, direito no 21, décima 1. 211, 313. Direito 2, 2 milhas do 366, estabilizado na RNAV. Frente Azul 2782, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95, boa noite. Boa noite, 95, bom trabalho, até daqui a pouco. Santos 305, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, livre RNAV, pistona 0, reporte estabilizado. 33, 3500 pés, autorizado RNAV, da 3305. 3305, prefere voar 368 ou 366? 366. Frente, reporte estabilizado. Estará estabilizado no ano 366, tá? 306. Na pista livre, 2782. 4298 no solo 09, direito 121, no décimo 1. Direito 121, no azul 4298. Fox, Tango Bravo, seu nome é Taquitério, chame para o táxi. Azul 2782, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 1-1 no nosso. Livre pouso, 2782. Tente, TAM 3305, mete aproximação, chame 2198, decimal 95. 295, boa noite. Boa. Dois, sete, oito, dois, no solo, azul, no dois, direito, no dois, uno, décimo, uno. Direito, solo, 1, 2, 1, 1, o azul, 2782. Fox, Tango Bravo, chame no ponto de espera da babá, QNH, 1-0, 1-3. Salvador, boa noite, 3305, estabilizado RNAS, passando Serra Vista 372. TAM 3305, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-4-9.